estrangeiros cansados de andar. Aos teus pés, ó Pai amado, transforma a nossa vida. pelo sangue do Filho Jesus. Amém.